Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Então, vem falar. Estimados ouvintes, bem-vindos à emissão do Silêncio das Escolhas, eu escolho eu. Olá, se fala aí, pá. Está aqui tão caladinho, tão envergonhado. E é por causa das câmaras, é? Por causa das câmaras. Mas é, desvia a câmara, senão não fala. Vê-se mesmo que a prioridade é tua. Se fosse uma prioridade minha, o programa tinha começado em condições, com um discurso coeso, coerente e fluído. Não, contigo é assim que começa. Já passaram 40 segundos e o que predominou foi o silêncio. E falar à rabião. Sai. Pronto. E coisas, e os cães que estão aqui também? Estão aqui três. Sim. Verdade. É verdade. Bem, já que é a minha vez, né? Já que é a minha vez, vamos lá começar. Vamos ouvir uma música que é um fadinho. Ah não, é a parte do resumo da semana. Assim não é. Não, posso falar já da música. Não, como quiseres. Não sei como é que a gente faz agora. Eu não sei, não... Ah, já então eu explico. Depois, na semana passada, temos sido o resumo do ano, do Carlos Bonaparte. Agora vamos ser o resumo da semana entre 6 de outubro e 12, que estamos agora a dia 12. Agora vou ser muito profissional. Então, notas. Vou ser assim profissional, tipo NTV. Profissional de... Olha, que porcaria de guião é este, pá? Ah, fogo! Não ia dizer aquela linda que ele disse. Sou profissional, mas não sou assim tanto, não é? Para uma maneira que estás a falar, eras um profissional viseu. Falaste tanto. Viseu. Mas eu estou a falar assim a viseu porque hoje... Isto é, sabes que de viseu... Está a ver que coisa é esta? Coisa é esta? Ah, que bonito. O que é bonito? Vais fazer uma experiência. Porque vais fazer as neiras? Não. Tá bem. Olha, era lá de fora. É lá de fora. Estava a ouvir um som de lá de fora assim estranho. Estava a ver que era aqui do monitor, mas não é. Um som estranho que é só um pássaro, mas está bem. Está bem, é um personal film. Sim, ora, mais. Ora bem. Não, hoje não sei o que é que dizer assim, resumo da semana, por isso vou já passar para a música. Pode ser? É como quiseres, pá, a prioridade é tua. Não me ocorre nada do resumo da semana, o quê? Eu sei que tu vais levar a cabeça na sexta intervenção, mas isso está tudo bem. Só na sexta? Sim, mal eu vi as escolhas, pensei em alguma coisa. Mas tu é que sabes, tu é que mamas. Está bem. Está bem. Então vamos despejar isto, que é para chegar. Que agora fiquei curioso, não é? Ele ficou curioso para levar na. Bem, então vamos já fazer o que é a quinta intervenção. Vamos à música e daqui a 15 dias a gente volta para a 6, está bem? Dá, com licença. Pronto. A sexta intervenção, diz lá, o que é que tinhas a dizer? Não sei nada, tu é que tens falado, eu gosto de ti, eu gostei de ti. Não, dá na cabeça. Hã? Dá na cabeça é só na sexta intervenção. Oh, sim, uma coisa. Ou se eu vou ficar triste, está bem. Tu ontem ficaste contente com a tua vida, foi o Dia Mundial da Visão. É verdade, foi uma dia. Por acaso não sabia, parecia saber agora. Parecia. Olha, tu sabes alguma coisa da. O que é que tu sabes de notícias esta semana? Olha, diz lá, faz-te o resumo informativo da semana. Não sabe nada. No resumo informativo da semana. Ora bom, o programa não sei o quê foi 5 minutos para o ar com atraso. Não sei, a edição desta coisa falhou. Desta não, semana. Deixa-me cá ver. De coisa, notícias desta semana. Pois, assim, de repente me ocorre assim nada. Pois, não. É, já não vejo televisão como outra hora. Além dos novos canões do IRS. Acho que é para mais notícias. Nem feios não ver, não é? Exatamente. Não sabemos. Lá. Mas, se eu te disser, a semana resume-se uma coisa. O governo apresentou as novas medidas de austeridade. Isso, para a semana, isso é notícia todas as semanas. Pronto, exatamente. O povo saiu à rua, ou sempre quem protestasse, não sei o quê. Amanhã há uma manifestação. Amanhã, hoje. Há uma manifestação cultural, só de artistas, em várias cidades do país, sobretudo na Praça de Espanha em Lisboa. Ah não, para aí, sei de uma notícia. Amigos homens adultos. Sei de uma notícia, sei de uma notícia. O quê? Que a Associação do Comércio Audiovisual vai processar o Estado, dizem eles. Porquê? Porque o Estado diz que não é ilegal a partilha de música. E a Cinema, acho que foi a Cinemateca, deixou de... Opa, deixou de legendar filmes. Não há dinheiro para legendar filmes. Eu acho piada uma coisa. Eu há dias. Eu há dias achei piada ao Rui Reininho que fez um comentário tão giro. Ah, se for legal copiar dinheiro e não sei o quê, não sei como é. É uma coisa que as pessoas são parênteses. A cópia de música nunca foi ilegal. A cópia de música nunca foi ilegal. Quem é que anda? As pessoas andam a dormir, ou caraças. Oh, oh, pouca vergonha. Então não é. Se a cópia de música fosse ilegal, achas que tu tinhas aí no teu reprodutor de mídia copiar de CD, copiar para CD. Ripar, que havia CDs à venda para tu poderes colocar lá coisas. Não é só trabalhos. Que, claro que quando. Aliás, os sistemas já vinham preparados para gravar CDs de áudio. Não é? Ah, não venham com histórias. E o que é que isso tem a ver com as medidas de autoridade e manifestação cultural? Tu tens que ir sempre, ainda vais falar do mega upload assim. Não, não, não. Isso não. E do Sócrates? Não, isso. Não. Não. Ah, e peraí, deixa-me uma vinheta. Também eu, mais uma notícia. Descobriu-se que mais um gestor estava a receber ou recebeu uma tranche qualquer. Olha, a notícia foi também. Agora apareceu o Arthur Alvarra. A aprovação, isto é cá para a gente, a aprovação da Assembleia Municipal das 16 freguesias de Gaia, que deixam de ser 24, passam a ser 16. Mas aqui pronto. A tua fica igual. A pois... minha é que se junta à Furada. Voltar. Oi? Santa Marinha e a Furada juntas, outra vez. Ah! Já era, a Furada pertencia à Santa Marinha até há 6 décadas. E agora! Voltaremos a estar unidos! Nunca mais seremos vencidos! Golpilhares com Valadares, Olival com Costuma, um Lavir com Sandim, uma família lá Paraíso, vocês diziam Sermona, não, Bruzinho Sermona, é assim a vida. Não é como a gente quer, é como o Sócrates, Deus quer. Mas como é que se chamará a nova freguesia? Será que se chamará, por exemplo... União de Freguesias, Santa Marinha e Afurada, por exemplo, a minha. Passará a ter essa designação oficial, completa e longa. Ah, então, mas eu estou a pensar na gente da Furada agora andar todos para a minha outra freguesia. Mas, por exemplo, Peruzinho e Sermondo podia se chamar União de Freguesia. Peruzonde, por exemplo. Começa a inventar, hein? Ou Serminho, mas eu gosto mais de Peruzonde. Peruz? Onde? E uma fabulinha lá para isso, ficava como? Mafudizo. Mufu, deve ficar mufu. Mafudizo. Tá. Ou não, mafamudizo. Fala nada Macedo. Macedo é uma terra muito bonita que fica em trás dos montes. Portanto, depois de passar aquela cordilheira de montanhas, algumas com cinga com cerca de 5 mil metros de altura, tu vais cair. Cabeça, às vezes só de costas, não é tanto. Assim, para os mais gordinhos, se caírem de barriga, também não faz problema nenhum. Até o que dá menos. Aquilo é só gordura, não é? E quando chegas, então, a Macedo de Cavalinhos, de Cavaleiros, depende de onde cair. Tanto pode ser Macedo de Cavaleiros, como há assim aquelas casas assim mais duvidosas, que são os Macedo de Cavalões. Pronto. São os Macedo de Cavalões, mas pronto. E então, Macedo de Cavaleiros fica aí. Tenho um clube atlético que está nos campeonatos nacionais de futebol e tenho uma cedência que está nos campeonatos nacionais de futsal. Mais um minuto de vazio, não é nada de jeito. Não é vazio, é uma informação educativa. Hoje é a manifestação cultural e nós na Antena Web fazemos os possíveis para aderir a essa manifestação. Amanhã, hoje. Daí que haja essa. Digamos, daí que haja essa preocupação intrínseca. Intrínseca. Já não és jornalista do Viseu, é informar aos nossos ouvintes. Ouvintes, é. Tem que ser, porque isto é. Labregagem tem que ser assim, não é? Sim, sim. Aos nossos ouvintes, não é? Sem ofensas aos labregos, não é? Estou a brincar, hein? Uhum. Portanto, tem que ser assim, não é? Tem que ser assim. Portanto, informar onde é que fica Macedo de Cavaleiros, onde é que fica Mirandela, onde é que fica. Pronto, eu até podia fazer uma lista lá das casas de coisas de Bragança. Eu tenho, mas isso fica para uma próxima edição, que é uma matéria grande. Uhum. Aquelas casas de meninas, eu tenho um roteiro até sobre isso. Ah, sim. Mas isso é como é muita coisa, porque lá é lá é a capital europeia de... Nem é bom dizer, porque depois dizem que sou eu, e o caraças, e depois dizem, ah, procuro o que está da rádio, vê-se mesmo que é ceguinho, vê-se mesmo que é ceguinho. Prontos, e assim. Bem, mas eu não sei se ele é de Bragança ou não, não tenho ar de ser. Tu hoje não queres encaminhar isto para 4 horas e 23, ou não? Não, são 4 horas e 21. Pronto. Eu vou dizer, esta semana não há semana de minutos, a gente pode esticar mais um bocadinho. Tá. Não há. Prontos, ora bem, eu não sei se ele é de Bragança ou não. Olha, eu hoje comecei a fazer assim, não fiz resumo da semana e não vou fazer se calhar resumo da semana, vou se calhar fazer resumo da Labregaz em que mais fiz. Eu gosto de falar assim, assim à aldeia. Hã? Sim. Coisa. E aí, então? Eu não sei se ela é assim de. Aliás, as minhas escolhas hoje são muito sérias. Estou fazendo a falar na brincadeira, mas já vou falar a sério. Aliás, as 6 melodias hoje serão de veras melodiosas e belas e bonitas, por acaso. Acho eu. Já ouvi, sei as tuas, sou o único, sei as 6 escolhas. Já que tu não sabes, és burro, não estudas, és ignorante, não te preocupas com o bem-estar do programa da Antena Web. Pá, pá! Não vou vir. Não sou eu. Ah. Não, é o cão. Compreendas que o escolhão direito não é fofinho. Uhum. Fala lá do Carlos. Esta semana uma pessoa que ficou muito surpreendida. Por causa dos escolhões. Uhum. O cão? O que é que tu disseste? Ah. Escolhões. O escolhão de esquerda e o escolhão de direito, com o microfone no meio. Uhum. Eu disse, ah, está bem. Bom. O Carlos. Ora bem. Não és tu. Agora é o momento sério. Oh, senhor, faça o favor de deixar de sentir a cabeça. Agora então é um momento sério, porque o programador já então promete pelos vistos, não é? Vamos lá a isto. A minha primeira escolha é de uma coisa que nunca pensei que me acontecesse na vida. Entrevistei há algum tempo, e vou declarar isto em público pela primeira vez, entrevistei há pouco tempo um fadista chamado Carlos Macedo. E, ironicamente, eu conhecia, tive de conhecer a sua carreira, não é? Para poder, portanto... Eu até vou aproximar do microfone, que é para que isto corra melhor. Claro, informei-me, não é? Sobre a sua carreira, para poder fazer uma entrevista como deve ser. O que eu nunca pensei foi tornar-me um fã deste senhor. O seu nome é Carlos Macedo. Ele já está em Portugal desde 1975. Mas já canta desde 67. Ainda na Guerra do Ultramar. Não é português? É português, mas esteve na Guerra do Ultramar. Bom, a verdade é esta. Ele canta uma música que se chama Gostei de Ti. E esta música é nem mais nem menos que a descrição de um dos momentos mais marcantes da minha vida. É um momento em que eu percebo, e eu vou falar aqui um bocadinho em termos pessoais, é um momento em que eu me lembro de uma pessoa de quem eu gostei, mas de quem já não gosto. Isso, muito obrigado. De quem eu já não gosto. Mas foi muito difícil deixar de gostar dessa pessoa. Foi preciso muito tempo, foi preciso muitas etapas. E a verdade é esta. Hoje que não gosto dessa pessoa, seria até capaz de passar por ela na rua e não sentir nada. Quanto muito uma amizade, uma cumplicidade, resta que ficou, mas nunca sequer paixão. Quando, por momentos, já foi a mulher da minha vida. Era inevitável falar disto, porque senão não explicava porque é que a música é assim tanto para mim. E a verdade é esta. A letra é a minha história. É este o grande motivo. Já para não falar que o tema é belíssimamente bem interpretado e o instrumental acompanha. É daqueles casos em que se sente que a guitarra que canta com ele também. Ou seja, há ali uma complicidade entre os instrumentos e o cantador. Não sei se também foi o compositor ou não, mas entre o cantor e os instrumentos há uma ligação, há uma harmonia, há uma correspondência. E eu... Pronto, estes são os dois motivos pelos quais eu escolhi esta música. Mas sobretudo por este. É a minha história. É de facto o meu percurso. E uma das coisas mais importantes da minha vida e que mais difíceis foi de conseguir. Demorou anos até que isso acontecesse. E pronto. Partilho com vocês. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Tenho. Canção número 1. Intérprete: Carlos Macedo. Título: Gostei de Ti. Orquestração: Carlos Macedo, guitarra e viola. Música. nossa vida anda escrita no destino. Vai de vencida, mandada pelo Deus menino. E se em meu fardo tu foste o meu desespero, hoje és passado, podes crer, já não te quero. Gostei de ti como ninguém há de amar-te. E o que eu sofri só em pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Foste culpada desta indiferença de agora. Para mim és nada do que tudo foste outrora. És o passado, apenas recordação. Lume apagado, as cinzas de uma paixão. Gostei de ti como ninguém há de amar-te. E o que eu sofri só em pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Permita-me, Carlos Bonaparte, que comente uma frase que disse na sua primeira intervenção, a qual eu poderia, durante a explicação da música que acabamos de ouvir, do fado belíssimo, intitulado Gostei de Ti, eu poderia estar no meu silêncio, mas a escutar atentamente as suas palavras. E no meio delas disse, belíssimamente bem interpretado. Belíssimamente bem. É um reforço intencional. Mas, pergunto eu, será que isso está bem integrado na língua portuguesa de Camões? Não sei, mas na minha está. Portanto, é o que serve. Eu não falo com a língua dele. As neiras. É o que predomina nas intervenções de Carlos Bonaparte. Tenho uma notícia para si, acabada de chegar à nossa redação. Acabada de chegar, chegou ontem. Não sei se... chegou ontem, exatamente. Não sei se sabe, têm sido entregues, nesta altura, no mês de outubro, são divulgados os vencedores dos prémios Nobel. É? Não sabias? Pois claro, não sabias. Bom, depois um chinês escritor que ganhou ontem, anteontem. Agora, sabes a quem foi entregue o Prémio Nobel da Paz? Ah, o chinês ganhou da paz, esqueci de dizer isso. A União Europeia. Prémio Nobel do quê? Da paz. A União Europeia? Sim, a instituição da União Europeia. Estou aqui a ler agora, ontem. Tá bem, agora certo, diz lá comigo foi. Diz que o número de candidatos subiu este ano a 241, entre os quais 43 organizações. E a União Europeia ganhou. E entre a lista de organizações candidatas estava o canal de televisão Al Jazeera. Que dizes? O ex-chanceler alemão Helmut Kohl era uma das personalidades e tal e tal. Se soubesse, não tinha concorrido. E a verdade é que a União Europeia ganhou, anunciou hoje, ontem, o Comitê Nobel. Estás feliz com a vida que tens? Se o Alfredo, acho que é assim que se chamava, nada. Quem? O Alfred Nobel, acho que é assim que se chama. Inventou da dinamite. Se ele fosse vivo, morrer de desgosto, coitado. Agora fizeste lembrar aqueles que dizem que o Hitler se ressuscitasse e visse tantos pretos alemães, voltava para a cova. Ora bem. Segunda intervenção de hoje, a primeira em condições deste programa. Deste programa. Nesta emissão 99, vamos escutar um senhor lisboeta. Eita. Um senhor que nasceu em Portugal e um senhor que nasceu na capital. Oh. Três sítios diferentes, atenção. Não. Nasceu 15 de maio de 1947. Ainda é vivo. É considerado um dos ícones da música portuguesa e é muitas vezes referenciado, entrevistado e alvo de reportagem nas rádios e televisões de Portugal. Percebeste o que eu quero dizer? Nas RTPs. Depois é isso que eu começo. O programa Estranha Forma de Vida da Antena 1 teve até, inclusive, um programa dedicado exclusivamente a este cantor. Tema que até foi comentado neste Escolho Eu Por Mim, a dizer que não achava bem, que se fizessem sobre ele, tinham de fazer sobre este aqui, um ou outra. E a verdade é que nas semanas seguintes também foi dedicado a outras personalidades musicais. Ouviram-me. E já vem um bocado atrasado, mas vai há um mês quando eu saí daqui. Um sábado, quando fui ter com esperar a cama, tu sabes, me encontrei. Numa das vezes que me encontrei, estava no carro e estava a pensar, olha, agora que o Carlos dizia que andam a ouvir a Antena Web. Porque nesse sábado, eu acho que foi no dia 8 de setembro, ou 15, foi num desses sábados. A Antena 1 estava a anunciar que na segunda-feira a seguir, dois dias depois, ia começar um programa que ia... Cada dia era segunda a sexta, uma vez por dia, duas, como era repetida. Uma às 7 da manhã, outra às 7 da tarde, ou perto disso. E iam falar sobre uma música em específico, mas numa semana o tema era comum, percebes? Uhum. E era explicar ou como é que surgiu a música, ou explicar uma coisa, e ainda não tinha, dois dias antes, pelo menos diziam eles, não tinham nome para o programa. Não é que em rádio seja obrigatório, há programas que não têm nomes. Não tinha nome para o programa, mas a intenção era um canta-me histórias. Sabes? Sacanas. Era. Eles estavam a dizer que a intenção do programa era chamar-se canta-me histórias. Pronto. E eu, olha, agora que o Carlos dizia que eu não ouvi a antena. Ué. O serviço público não me surpreende, não é? São as ideias que já copiaram nossas. Pois claro. Mas sabes que eu uma vez ouvi RTP Sintonize-se. Já disseste isso em relação ao RTP Memórias, bro. Pois foi. Olha, temos que ligar a televisão. Está a dar o debate na Assembleia. Mas que é isto? Temos que estar atentos. Já vou ligar. Uhum. Ora bem, voltando a Lisboa, à capital de Portugal e até à capital da Extremadura. O homem chama-se Manuel Paulo de Carvalho da Costa. Portanto, o Manuel Costa vai cantar a próxima melodia. Não é o Paulo de Carvalho, é o Manuel Costa. Gosto do nome do pai dele, Aureliano Bragança. Uhum. O homem começou o baterista, como sabemos, e já passou um pouquinho na música deles. Ele foi um dos fundadores dos Shakes. Shake l'amour, shake le la, gagnano. Lembras? Não. Lembro, a música da Grécia. Ah, eu ontem passei para aí 7 horas, não estava sempre a ouvir, mas a televisão teve sempre nesse canal, no VH1 Classic. É uma categoria, ouvir só músicas do nosso tempo. Tu lembras-te da Moloco? Tu não me lembro. Sing it back, bring it back, bring it back, bring it back, bring it back. Há música que já nem me lembrava. Mas... Eu é que não tenho esse canal. Eu sei. 1985. Inco. Aliás, eu ia dizer ontem para meteres nesse canal. Ah, era por causa do Trouble da Madonna. Em 1985, surgiu nas bancas, nas lojas e nos departamentos comerciais o álbum Desculpa e Qualquer Coisinha. Frase que o Carlos está sempre a dizer devido às asneiras que faz diariamente. Para o qual... Tenho que pensar nisso na net. Para o qual... Não, não digas isso. Para o qual Paulo Carvalho... Ai, agora não. Para o qual Paulo Carvalho convidou o guitarrista Alcino Frazão e incluía a melodia que se segue, que passo a explicar... Dois motivos principais. O primeiro... Não, três. O primeiro é que responde ao género, ao estilo musical da música que vamos escutar. Sim, ao contrário do Carlos, eu faço isso. O segundo é que faz-me reportar aos meus tempos de infância, quando eu andava na primária, ainda na primeira classe, e na altura, os meninos da quarta, que para mim eram gigantes, não sei se na altura contigo aconteceu o mesmo. Por exemplo, andávamos na primeira classe e no quarto ano e já eram uns grandes. É. Eram adultos. Eu sei. já eram e cagados. Eles são tão crescidos, tão velhos. Pois. Mas tínhamos essa noção. Tinha. E hoje, o quarto ano, apresentaram esta música com um rapaz a cantar. Eu não sei se acho que já te mostrei isto uma vez na minha casa. Em que o rapaz cantava. Está a puxar muito pela voz. Pois, e não se percebeu. E não é isso. O meu pai, grande cameraman que é, aliás, eu acho que devias contratar aqui para uma das nossas câmaras, foi captar a mão dele. Que a mão dele estava sempre. Ele estava ali todo nervoso, só acalmava quando entrava a parte do refrão, que era toda a gente, o quarto ano inteiro, as três turmas do quarto ano lá atrás. Foi um dos momentos mais bonitos que eu vi naquela escola primária, nas festas que havia perto do final de ano. Foi com essa música, com uma grande senhora na guitarra, que foi minha professora de música também. Por isso faz-me lembrar esses tempos. E lá está, nessa turma estava um primo meu, numa dessas turmas. Acho que até era mesmo da turma do rapaz. O rapariga! Que estava a cantar. E o terceiro motivo é que foi uma das primeiras músicas. Não foi a primeira. Não foi. Mas eu queria uma versão para esta música. Uma letra completa. Agora, infelizmente, já não sei dos papéis. Eram os papéis, não era uma folha A4. Eram os papéis pequeninos e em cada uma tinha duas estrofes. Mas lembro do refrão. Eu me tento, é difícil de encontrar a solução para aquele grande amor. Ela não sabe nem o quer procurar. Tudo o que fica é tristeza e dor. Bom. Isto era sobre um caso concreto na altura, num grupo de teatro que tu conheces. E até com três pessoas. Sim, não era um rapaz de uma rapariga, era um rapaz com duas. Era algo assim. Ah, ok, não, homem. É isso mesmo. Acho que até tinha três, não é? Sorry. Três raparigas. Lembro do início, foi há uns anos que tudo começou. Pronto, também só me lembro desse verso. E foi, portanto, histórico. Foi uma das primeiras versões que eu produzi. É engraçado, já em miúdo eu fazia, e tu acho também, pegávamos em músicas que ouvíamos e encaixávamos ali uma letra para... Ah, não, eu fazia as minhas próprias músicas, só que sabes que... Eu entretanto, como me desvalorizava, lembro-me que em 2000 deitei aquilo tudo fora, mas já tinha muitas músicas. Entre 97 e 98 eu escrevi mesmo muitas músicas. Mas músicas, por acaso, duas até cheguei a gravar. Sei que uma era Leva-me para Além do Além, e outra era dia 25 de Janeiro, que não tinha nada a ver com Morte Fé. Tinha a ver com um encontro que eu ia ter com a rapariga que eu gostava, e daí peguei e fiz uma música. Ele tenta difícil de encontrar... O programa que passou, o da Antena 1, o Canto de Histórias, é David Ferreira a contar. Lá já tem o nome de um locutor e depois o contar as histórias. Explicar as músicas. Já não copiaram? Então vamos escutar. Porque ouviram esta emissão dos cortes do escolho e pensaram, não. Exato. Exatamente. Já começou o caso mesmo, já bem. Vamos até 1985. Inco. Da autoria de Rui Mingas e Manuel Rui Monteiro. Desculpem qualquer coisinha, o primeiro disco de ouro da carreira de Paulo de Carvalho. Nesse trabalho discográfico estava incluído a próxima melodia, a canção Meninos do Ambo, intérprete Paulo de Carvalho. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Constraem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. amam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar, soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira. Também foi realizada para que estes mecanismos se possam transmitir à economia. É mentira! Mas como eu aqui reconheci, não pela primeira vez, é mentira, várias vezes, porque há pelo menos um ano que faço este debate na União Europeia, é mentira, nós só conseguiremos... Na União Europeia, Sr. Prémio Nobel da Paz. ...este problema através de uma união financeira. É mentira, mas essa parte não sabe. De modo que as empresas e as famílias... Sempre foi contra, houve-se aqui das bancadas da oposição. ...penalizadas pela irresponsabilidade fiscal e orçamental dos seus governos. Muito bem. Muito bem, mal. Oh, tem palmas e tudo. Muito bem, senhor, siga, vamos embora. À vida, coisas que interessam. Pronto, pedir só que baixasse um pouco mais o som. Já baixei. Pronto. Obrigado. Ora, mais um momento sério. Este não tão sério, mas ainda assim um momento sério. Que é a minha segunda escolha. Obrigado. Eu sei, a minha fixe. A minha segunda escolha é de José Malhoa. O tema foi gravado em 1996, faz parte do álbum Macarena, e é a faixa número 3 deste disco. Chama-se o tema Te Chamo. Esta música acompanhou-me na minha infância, ou na minha adolescência, e eu sempre... Esta melodia sempre me tocou, sempre mexeu muito comigo. Porque ele era... Eu naquela altura achava que os artistas só cantavam histórias suas. Era engraçado que eu achava que os artistas só cantavam na sua maioria histórias suas. Daí eu pensava, então ele teve mesmo que deixar a mulher. Na verdade, ele cantava com tanto sentimento. Que pensava, coitado do homem. Tinha essa... Depois, claro, vinha a descobrir que afinal estava mais ao contrário. Mas pronto. Mas enfim, e então, eu escolhi esta música porque acho que é uma das melodias mais bonitas em Portugal, que já se fizeram, uma das baladas românticas mais bonitas que já se fizeram em Portugal. Eu não sei se já ouviste a música. Outra vez, como é que eu ouvi saber as escolhas se não ouvi as músicas? Pois é, verdade. Opa, continua. Pronto, e esta música de facto pronto, também é mais antiga, não é? Se fosse agora ninguém fazia uma coisa dessas. Se fosse agora, ai, como é que pudeste ir para a cama com ele? e não fizeram isto, e não fizeram aquilo, e mais não sei o quê. E já para. Eu aqui e a Luís já estou a ser muito soft, não é? Porque isto, hoje em dia, na música portuguesa, infelizmente, já se diz muita coisa que não se devia dizer. É, como aos políticos. Só que eu estou a dizer assim, não é? Portanto, a gente agora é que liga mais. Pronto. E então, esta música que eu escolhia porque me reporta aos meus tempos de infância. Porque me reporta, por exemplo, eu lembro de uma cassete que eu tinha, que comprei numa festa, neste caso de São Pedro da Alvorada. Eu comprei uma cassete que tinha. Compraram-me uma cassete que tinha várias músicas. Uma espécie de contenido portuguesa, não é? E aquilo tinha. Tinha esta música também, era a música número 2 daquela cassete. Tinha várias, tinha o Ai as Mulheres do Luís Filipe Reis, tinha a Lili do Crescente Saga, tinha o Tu Foste Embora para Nunca Mais Voltar das Amarguinhas, e tinha esta. Tinha a Ana do Fernando Santana e tinha esta. Eu tenho aquela ideia típica de sair da festa, põe-se a cassete no carro, não é? Está-se a chegar, vai-se para casa, está o meu irmão do lado esquerdo, isto no banco atrás, estou eu no meio. E está a minha irmã do lado direito. A minha irmã a cantar, mais ou menos, como tantas vezes era. A minha mãe à frente, o meu pai a conduzir. Saudades do tempo em que havia a família, não é? Continuo a ter saudades disso. E pronto. E porque é uma música, e é das músicas mais bonitas que eu acho. Uma das... Enfim, as maiores baladas da música portuguesa. É uma daquelas músicas que eu ouço e sinto, aquilo arrepia-me, aquilo mexe comigo. Porque ele se canta de forma sentida. E eu, pronto, escolhi esta música por estes dois motivos. E porque, portanto, é uma música que já me acompanha há muitos, muitos anos. Desde 1996. Recordo quando o disco saiu. Pouco depois, esta música passou na tal coletânea. E pronto, é esse o motivo. Ou neste caso, são esses motivos pelos quais escolhi a música. Engraçado que nos sítios onde encontro biografia, informações sobre José Malhoa, o primeiro CD que aparece é de 2002. Só. Foste embora. Primeiro álbum. Ele já canta desde 79, mas tudo bem. Mas aqui diz que. Estás aí a falar da mulher e sabes que a mulher morreu em abril. Eu sei. A Rosa Malhoa. Tinha 73 anos. Epá, sabes tudo. Em Fanzaras, Gondomar. Uhum. Muito bem. Foi de morte natural, aquilo que eu sei. Foi. Iam andar a. Quando andou aqui ao soco, aqui perto, no shopping. Ah, pô. Está bem, está. Chamas-me? Te chamo. Então chama por mim, hoje vamos ter um intervalo, quando não mando fazer intervalos para o. Ah, é? Ah, não deixas? Não, pode ser. Não, tu é que sabes, tu é que mandas, tu é que és, disseram-me que eras o diretor, já não sei o que é que me disseste, foi aquela coisa preta que a mandei falar. Canção número 3, intérprete. José Malhoa. Título. Te chamo. Te chamo. Orquestração. E eu também te malhava. Te chamo para dizer que te amo, para dizer que vou embora, que já não posso dar-te amor. Te chamo, perdoa se te despertei. Se por acaso interrompo carícias de quem está a teu lado. Há quanto tempo que tens jogado com o meu amor? Por que motivo me condenas? Talvez não tenhas coração.

embalado por uma gravação radiofónica realizada pouco mais de 24 horas antes, passavam os minutos à meia-noite quando Nuno deu início à montagem do programa mais longo de sempre de uma determinada estação radiofónica, no que à sua contribuição diz respeito. Uma edição sonora que se prolongou pela totalidade da manhã seguinte. Terminada a montagem, e tendo procedido a uma lavagem corporal completa, momento raro na sua existência, o almoço foi acompanhado por um jogo parcialmente interessante, de 11 contra 11, em cima de um relvado inglês. Pouco depois, houve mudança para um estádio alemão que lhe é querido, mais concretamente em Munique, seguida por uma atualização em relação aos 30 mais no panorama musical português. A meio da tarde, e estando localizado na residência dos seus avós, a modalidade visionada na televisão foi outra. O relvado mantinha-se, mas desta vez eram 15 contra 15, num desporto com muito mais contacto físico, no qual o Nuno, e seguindo o seu hábito, vibrava com a conquista de cada ensaio da sua equipa predileta. Até serviu para, em determinado momento, e quando ele se levantou para celebrar um ensaio neozelandês, o seu avô entrar na sala e comentar: "Já sei a quem é que a tua avó sai ou ver as novelas." Decidido que estava o desafio, seguiu-se outro tipo de entretenimento. Pela primeira vez, e foi preciso chegar aos 87 anos de vida para tal, o Nuno tinha em sua casa, e já pronta para ser utilizada, uma estação de jogos, traduzida em inglês. Divertiu-se com uma partida de golfe para experimentar a referida consola, e saiu. Saiu para a nova gravação de um programa, coincidentemente integrado na programação da mesma estação radiofónica mencionada no início da presente narrativa. Três locutores, três companheiros, três amigos, momentos positivos, como é rotina neste ambiente familiar. Mas, desta vez, os momentos com os dois compinchas foram mais curtos que o estipulado em ocasiões anteriores. Isto porque poderia decorrer, minutos depois, um acontecimento especial na sua vida. E a verdade é que aconteceu. Após tentativas frustradas, o Nuno surpreendeu a amiga que tanto queria reencontrar. O sol já havia desaparecido. A luz e o som da noite dominavam por completo aquele instante em que ele surpreendeu-a ao seu lado. E ao contrário do que ele chegou a ponderar, a reação dela não foi de desagrado ou de um afastamento parcial. Ao contrário, depois de dizer bem alto: "És tu, Nuno!", aproximou-se para um abraço mútuo. Terá ele recusado? Obviamente, não. Poderá não ter sido um abraço tão forte como num passado já longínquo, mas tal deveu-se à surpresa surgida naqueles olhares, naqueles segundos. Desceram várias ruas em direção à casa dela, a qual rodeou pela primeira vez com a companhia da residente. Temas abundaram, recordações foram muitas, elogios ainda mais, olhares carinhosos e sorrisos também não faltaram. O convívio mútuo durou pouco mais de uma hora, e para ele foi o melhor momento do ano e, eventualmente, um dos melhores da sua vida. E a satisfação aumentou ainda mais, como será tal possível, quando, na despedida, ela disse aquele "tchau, Nuno", que tanto a caracterizava nos seus tempos de criança, quando se conheceram há cerca de 10 anos. Maravilhoso, pensava ele. Não, mais o que pensar, ele sentia. Segundos depois de virar costas à amiga, um episódio caricato aconteceu. Enquanto contornava um passeio, mesmo junto à entrada de casa dela, uma jovem fingiu que iria fazer marcha atrás na sua viatura, indo de encontro ao corpo de Nuno. Mas não passou de uma brincadeira, e a mesma rapariga abriu o vidro do seu automóvel e comentou com sorrisos: "Quase que era atropelado, você ia sendo esmagado." O Nuno sorriu também. Talvez inspirado pelo diálogo que havia terminado segundos antes. Não entendeu muito bem o que teria sido aquele gesto da rapariga desconhecida, mas sorriu. Mais tarde, e ainda no contexto automobilístico, pela primeira vez o Nuno foi protagonista de um atropelamento sobre um rato. Ainda se tentou desviar por duas vezes do ser vivo, agora morto, mas os caminhos cruzaram-se. Coitado do animal. Antes, um jantar com um grande amigo, aquele ceguinho que nunca foge. Duas refeições vindas de um serviço especializado, entregue ao domicílio e com direito à visualização de dois espetáculos musicais na televisão e com direito à rima, igualmente. O resto da noite a condizer com o início da mesma. O dia, começou com o programa radiofónico mais longo de sempre. Mal nem sabia que, naquele momento, estava também a ter início um dos dias mais longos e ricos de sempre, e que até gostaria que se prolongasse ainda mais. Segue-se um período de eventuais questões ou comentários da autoria de Carlos Bonaparte. Comentários, fico feliz, mereces. Não é que não merecesses antes, já o merecias, mas agora cada vez mais, porque... À medida que o tempo vai passando, vais sendo uma pessoa cada vez melhor e, portanto, cada vez mais mereces momentos como este. Deixa lá que sejam cada vez mais, porque mereces. São os meus comentários. Terminados estão. Sim. Quanto ao jantar também está muito bom e tal, portanto, já sabes, quando tiveres que tirar só dizer. É isso que eu tenho, não tenho nada a acrescentar. Obrigado, Carlos Bonaparte. Carlos Bonaparte, que garantiu, há 8 dias, ter dois sonhos neste momento. Um relacionado com um periférico de computador. Outro centralizado numa casa especial. Ora, especiais são também as duas pessoas relacionadas com os sonhos do Nuno. Dois sonhos interpessoais, dois reencontros... Mas esperem, um deles já foi concretizado. É nesse contexto que recuamos até 1951, quando Irving Gordon criou uma melodia muito bela, popularizada pela voz de Nat King Cole, no mesmo ano. O título serviu para, décadas mais tarde, e traduzido para português, dar nome a um espaço televisivo de autoria e com a apresentação do ídolo e referência, Júlio Isidro. Foram momentos brilhantes, em diversos contextos, companhias muito agradáveis, num dia de veras preenchido, e sobretudo coroado pelas palavras reencontro e magia, com o concretizar do tal sonho que, por vezes, parecia impossível ser realizado, mas que, de repente, se transformou numa escada para o paraíso. E que deixou o Nuno nas nuvens naquela noite. Na noite de 6 de outubro de 2012. Um dia inesquecível, ou... Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. And forevermore, That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. De regresso, ouvintes, a este belíssimo espaço radiofónico. Desde já vos posso dizer que estou de veras encantado com o momento radiofónico que se antecedeu. Não estava de facto à espera e foi de facto um momento positivo. Muito bom, aliás. Como são de vez em quando estes momentos do nosso caro amigo, caro Olhadas. Isto fez quase lembrar a introdução ao Comics. Mas aí havia duas pessoas. Aí havia duas. Era o Aridano. Margot Souza. Tá bem. Porque o Barbosa era o padre. Pois, pois. Pronto, e se não era o padre, passava a ser. E então, foi de facto um momento bonito este. Este momento bonito faz lembrar-me uma coisa. Aliás, foi por isso até que eu escolhi esta música, não é? Já, foi, claro. O Hino à Alegria, ou por outras palavras, March from a Clockwork Orange. Eridano Veloso. Pronto, foi o que eu disse. Ainda tenho aqui o texto, estou confundindo. March from a Clockwork Orange. É o Hino da Alegria. Ora bem, mas este Hino da Alegria tem uma grande particularidade. Ele foi composto, foi gravado no final dos anos 60 por um compositor brasileiro chamado Vendi Carlos. E qual é que foi... Bom, este tema é todo ele composto por sintetizadores. Composições eletrónicas. Isto é uma composição eletrónica. Não há aqui instrumentos verdadeiros a tocar esta música. É tudo sintetizadores. Aliás, percebe-se perfeitamente que são sintetizadores. Percebe-se perfeitamente que são mesmo sintetizadores. Poderia chamá-los de órgãos, mas é mais do que isso. Porque eles registram modulações de frequência, eles registram intensidade sonora que na altura não acontecia. Hoje em dia já há órgãos que são sensíveis à forma como tu carregas no teclado. Mas a verdade é que, isto quando eu disse tu, até olha para ele, como vocês viram. Eu já lá vou. E então eu escolhi esta música por vários motivos. Primeiro porque esta música marca a minha infância. Eu tinha um órgão da Yamaha, que tinha esta música naquelas demonstrações, né? Mas o que é que tu podes fazer com o órgão? Porque a gente nunca consegue fazer aquilo. Mas pronto. Mas tinha de facto aquela... Tinha de facto esta música. E foi uma coisa que eu sempre achei interessante. Eu sempre gostei desta música, sempre. E ela tinha de facto... E era uma das músicas que mais tocava no meu órgão. Eu sempre gostei desta música. E eu aliás até conheci por aí. Quer dizer, não conheci na primária, que dizia não sei o quê, somos todos irmãos. Mas depois só conheci mesmo a melodia a sério por esse órgão. Atualmente já não existe esse órgão. Mas eu não sei se não era dele, lembras-te? Mais ou menos. Do meu órgão da Yamaha. Eu sei, não era tão claro, mais escuro, era assim. Pronto. E não era tão grande. Mas ainda não assim. Tinha tantos motores? Ainda assim, olha, tinha. Como é que ele se ligava? Aquilo tinha uma rodinha. Aquilo tinha três coisas. Fazias assim, para a direita. Começa com assim. Depois ouve-se o programa e fica ridículo. Esta parte fica ridícula. Okay? O programa é ridículo, já o programa todo. Mas esta parte Ou seja, imaginem uma roda. Vocês rodam. Aquilo tem. Dá três estalinhos, neste caso, para terem uma ideia. No caso do órgão, fazia um pouco. Pronto. Só para terem uma ideia. Então, uma vez e estavas naquela parte em que escolhes os ritmos. Segunda, podes continuar a tocar música com um ritmo, mas. É a parte em que escolhes os sons com que vais acompanhar o ritmo. E depois, mais uma vez, a terceira, e tens à tua disposição as músicas. Com uma particularidade, se carregasses num dos botões era a música com o instrumental, se carregasses no outro botão era a música só, para que tu pudesses tocar o instrumental. Agora fizesse-me lembrar a primeira emissão de Escolhas Suas Curvas, que nunca foi referenciada aqui na semana passada. Não, nunca. Quando disseste, tinha uma particularidade. É que tu começaste este programa a dizer: olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos à primeira edição de Escolhas. Edição ou emissão? Já não sei o que é que eu disse. De Escolhas Tu ou Escolho Eu. Um novo programa da Antena Web que tem uma particularidade. É apresentado a dois. Depois apareceu o Camilo. Olá, boa tarde. Isso fez-te lembrar. Eu fiz-te lembrar isso porquê? Outra vez? Tu disseste: tem uma particularidade. E disseste exatamente com o mesmo tom que eu disseste naquele dia. Pronto, e ou seja, num dos botões a gente podia. Era só a parte, a base da música, e a gente tocava o instrumental. E aquilo tinha músicas muito bonitas, sim. E eu então, pronto. Conheci esta música a partir desse órgão. E encontrei esta versão. Que foi uma versão de facto muito gira. E esta música vai também ser a concretização de um sonho radiofónico. Já tinha isto em mente há mais ou menos um ano, mas só agora é que estão reunidas as condições para isso. Eu decidi não dar esta novidade ontem, isto para os ouvintes, aliás, a notícia já foi escrita, isto para os ouvintes já foi ontem, mas para nós ainda é hoje, ainda vai ser, aliás, a notícia que foi ontem, hoje vai ser. Exato, ou seja, já está escrita, por isso é que eu estou a falar isto com esta segurança, porque já foi escrita a notícia. Só vai ser publicada daqui a quatro. Divulga. Só vai ser colocada daqui a quatro horas. Divulga. Ora, no dia 23 de outubro, vai estrear um espaço radiofónico aqui na Antena Web. Ele tem 15 minutos. E só vai ter uma intervenção. Ainda falta definir o locutor. Mas o programa vai se chamar Electronic Art. Um nome muito original, não é? E Antena Web. It's in the radio. Posso fazer até essa introdução? Por acaso não tinha visto. É uma ideia. Pronto. E eu então. Pensei nisto, já tinha esta ideia há algum tempo. E porquê? Pronto, porque acho que temos muito a aprender com estes trabalhos realizados. Sobretudo antes, agora já é muito fácil fazer coisas eletrónicas. Na altura não era, mas é mesmo muita coisa. E para 15 minutos, como é lógico, dá para várias emissões, porque apesar de eu ter aqui muito material antigo, se fosse para uma hora seria mais complicado. Há aqui obras de 2 minutos apenas. Nem todas têm 6 ou 7, a maioria tem entre 2 e 5, portanto, algumas têm para 14 ou 15, mas pronto. E eu escolhi de facto esta. E eu estava a ouvir o sonar esta semana, deu para ouvir o sonar. A tua introdução ouço sempre, mas as músicas nem sempre. Mas hoje deu para ouvir, esta semana deu para ouvir o sonar. Pai, quando é que eu tinha as escolhas? Dia 9. Pronto, eu ouvi, montei, aliás, eu ouvi o programa, pronto. E pensa, não vamos escolher esta música. Esta música faz parte dessa edição do Sonar da semana passada, que agora não está disponível, mas teve. Ok, mas eu vou escolher esta música, não sei o quê. Então, realmente, foi uma das coisas que eu, de facto, gostei. Foi, eu não sei explicar, estas composições, elas aparentemente são a brincar, parece, não é? Os instrumentos são muito surreais, ou seja, não é um piano, nem uma orquestra. É uma coisa. Pronto. Ou seja, é uma coisa que parece a brincar, não é? Mas é uma coisa levada tão a sério. Eu não sei, estas melodias, até gosto mais delas assim. Pronto. Não sei. E escolhi esta música. Porque marca a minha infância, aí mesmo a minha infância. Marca, e para escolher, esse órgão também serviu para eu gravar as minhas primeiras músicas feitas por mim. Lembras-te de uma que era Portugal, oh meu lindo Portugal. Não te lembras disso? Não. Lembro-te que gostaste particularmente dessa música. Eu? Sim. Quando? Uma vez que eu te emprestei uma cassete para tu ouvir as músicas minhas, tu pediste-me e eu emprestei-te. Isso foi o quê? Em 1950? Não, foi em 2004. O que é que eu disse? Ah, nos tempos em que eu, pelos vistos, fui cantar música feia para a tua casa e não me lembro nada. Sim. Cantaste. E eu, é pena, porque agora com o disco, sem, aliás, sem o disco já não tenho isso comigo, mas eu tinha isso comigo. Aliás, eu tinha isso em CDs, agora não sei. Olha, canta a música. Portugal, oh meu lindo Portugal. Começa a ter uma ideia. Começa a ter uma ideia disso. Olha, até começava com. Pum, pum, pum, pum. Agora já sei, com o início do vídeo já sei. As coisas tu sabes. E foi com esse órgão. Foi com esse órgão também que eu toquei uma música que para mim é das mais bonitas que eu já fiz, apesar de só ter conseguido interpretar como devia ser em 2009, que era Catarina. Sabes em quem é que foi? Vou aqui cometer uma confissão. Confidentes. Sabes em quem é que foi inspirada aquela música que eu... Essa tal Catarina? Não me disseste? Uma pessoa que nós os dois conhecemos no 11º ano. Pronto. Não, eu não tenho problemas em dizer isto. Foi uma paixão de adolescência. Ah, gostava da nossa turma. Não, eram 20 pessoas da nossa turma? A Catarina da nossa turma. Ah! A João! Sim! Exatamente. Verdade. Não tenho que dizer isto porque, lógico, que foi uma coisa de adolescente. 31 de maio de 1980. Mas foi uma coisa particular, por acaso, foi uma coisa particularmente forte. Foi adolescente, mas foi uma coisa particularmente forte. Porque algo me diz que aquela. Na altura, uma miúda, podia ser muito maluca, muito maluca, mas hoje parece-me ser uma pessoa. Acho que eu tenho a ideia de que pode não ser das pessoas mais sorridentes, mas é das pessoas, se calhar, mais adultas dentro daquelas que nós já conhecemos, daquela altura, décimo primeiro. Tinha a cabeça. Eu, maluca ou não, acho que tinha bem as definições do que devia fazer. Exatamente. E ainda hoje, só que hoje já não é assim tão maluca. Hoje, aliás, eu tenho até a ideia de que. Será uma pessoa muito pouco sorridente, mas... Nunca mais falou com ela, sabes? Já falei, no ano passado. Ah, pronto, não batas. Também acho que... Olha, voltei a falar com a Carla, também falei com a Carla. Pronto. Eu sei não, ontem. Aliás, eu tinha a Catarina adicionada no meu Facebook. Olha, perdi-me a rir no outro dia num filme da RTP... Num filme da RTP, pronto. Num filme que passou na RTP. Que a RTP ajudou a produzir na altura. Sabes quem é o Pepe Rapazote? Não. Burro, pá. Ele num filme em que estava a dar cabo da cabeça à filha, que andava sempre no computador e os amigos já andaram no computador, ele disse: pois, tu agora só ligas a essa coisa, como é que chama? É um livro das caras, não é? Não sou só eu que tinha. Ah, ele não podia dizer Facebook. Um livro das caras. Sim, continuo. Pronto. A Catarina. Pronto, mas é. Ou seja, essa música também foi composta com esse órgão. Ou seja, ouvir esta música faz lembrar, desde logo, faz lembrar um quarto. Já agora, se nos importam, posso descrever. As duas podem se alongar um bocadinho mais, por isso eu vou descrever. Não, a sério. Então, imaginem... Fala para quem lá. Imaginem um espaço, ou seja, entram num quarto, tem a porta, e ao vosso lado tem uma parede, ainda larga, até... Eu estou a fazer gestos. Desculpa lá, mas foi mais fácil. Faz. O qual está a ver? Ou seja, tem uma parede ainda larga. Pronto, depois acaba, não é? Quando estão do outro lado da parede, ou seja, tem a porta. E seguindo sempre ao lado, não em frente, mas seguindo sempre ao lado, vão parar ao lado oposto do quarto. Ou seja, ao outro canto da parede. Não é? Em frente tem uma janela. E esse quarto tinha, como já disse aqui, uma particularidade. É que ele tinha, ou seja, em frente à porta, tinha uma espécie de entrada. Ou seja, a parede, portanto, ela segue toda uma linha reta, de um lado ao outro, mas há ali um cantinho. Ou seja, começou a ser uma espécie de, não sei se consegues, começou a ser um nicho, digamos assim. Ou seja, tinha uma, a parede ia um bocadinho dentro, na parte mesmo em frente à porta. Ou seja, seguindo sempre em frente. E era aí, no que primeiro era o quarto da minha mãe, depois era o meu quarto, e foi até 99, e tinha aí o meu órgão. Portanto, tinha aí o meu órgão e eu tocava, passava o dia a tocar música, não é? Tinha a janela fechada, muitas vezes passava o dia inteiro a tocar música, passava o dia ei, a saltar e ia fazer de conta que apresentava programas. Já tenho aí cassetes gravadas com isso. Eu com 8 anos e. Tens ou tinhas? Tenho. Não, eu ainda tenho, que isso gravei em dois sítios diferentes. Sim, dois sítios, claro, são diferentes. Não iam ser dois sítios iguais. Sim, é verdade. Mas pronto, ou seja, gravei, passei para o computador e para outro disco externo. Ou seja, neste caso, os dois discos continuam a ter a mesma informação. Portanto, não perdi nada. Porque essas cassetes têm um valor particularmente histórico para mim, não é? E então. Eu lembro de tocar essas músicas e de. Ou seja, e desde logo me reporta a essa casa. E depois há outra. Ainda me lembro de eu estar a gravar uma música que era a Cátia Querida. Já ouvi. Não, por acaso não ouviste. Acho que sim. Se não é uma parecida, o nome. Sim. Há outra que é a Querida Cátia. Passando à frente. Mas essa que. Olha, sabes o Senhor da Além? Sim. Pronto, essa música era baseada nisso. Era parecida. Portanto, nada a ver com plágio, só uma inspiração. E então, pronto. Eu, digamos. Ou seja, lembro perfeitamente desse momento, foi quando eu voltei a gravar. Mas aí já com outra maturidade. Aí já comecei a gravar músicas de princípio a fim. Foi. No ano de 2001. Com esse órgão. Com esse órgão gravei uma música particular que me agradou muito. Foi a Mulher Criança. Foi talvez o meu primeiro grande, entre aspas, o meu primeiro grande sucesso. Ou seja, foi aquela música... Disco que... platina? Foi aquela música que eu disse, se isto fosse para o mercado, não digo como eu cantava que vendesse, mas tinha qualidade suficiente. Quer em termos instrumentais, quer em termos musicais, quer literários, que tinha hipótese, não digo já que fizesse sucesso, mas que tinha uma construção lógica, que não era uma música para uma amiga. Eu tinha na minha primeira cassete, tinha o quê? Tinha a Lucy, tinha a amiga Sara Filipa, tinha várias músicas que eram dedicadas a pessoas que eu conhecia. Mas essa, apesar de ser feita a pensar numa pessoa que eu conhecia, não tinha o nome dela. Nem era uma canção explícita para ela. Pronto. E tudo isto com esse órgão. Bem, eu muito sinceramente toquei tanta música com esse órgão, é uma coisa só que eu tenho muita pena. É de ter deitado, ainda hoje lamento imenso isso, ter deitado as minhas, sem exagero, mais de 50 canções que eu compus entre 97 e 99. Tu podes dizer, exagero, 50. Nem há 2 anos, é um facto, mas não há ter a ideia de que eu passava os intervalos todos fechados na sala. Intervalos, feriados. Ora, que eu não podia andar a fazer desenhos. Nem sequer tinha telemóvel naquela altura. Não brincava. Fazia músicas e cantava. Lembro-me até, na altura tu podias fazer isso, que era enviar uma mensagem de voz para ti próprio. Pois, para ti, não é? Imagina, pegavas no telemóvel e enviavas uma mensagem para ti. Pronto. Enviavas uma mensagem para ti e o que é que eu fazia? Eu cantava à noite, às vezes não morava assim de melodias. Cantava à noite. E gravava. Depois no dia a seguir chegava e acompanhava uma letra para aquilo. Até parece que és o único a fazer isso. Nesta semana o Miguel Naruga estava a falar disso. Não é telemóvel agora, não vai, vai, vai. Pronto, mas na altura era como era possível, não é? Fazia aquilo com que é, 12, 13 anos. E digamos que o meu instrumento principal era o órgão, era aquele órgão. Mas é, por acaso tenho guardo aqui comigo essas cassetes de quando era miúdo. Tenho essas belíssimas recordações minhas. Aliás, eu podia traçar um percurso da minha história Só há ali um interregno entre 96 e 2000, porque fora isso há alguns registros meus mais a partir de 2002, mas há muitos, aliás, a partir de 2001, mas há muitos que eu tenho. Eu tenho isso, já não sei onde é que está. Aliás, sei onde é que está. Eu acho que está na pasta das minhas recordações. Uma vez que nós fomos para Santiago, Compostela, e tenho várias. Eu levei o gravador para gravar. Por acaso aquilo ficou sem pilhas e foi. Já tive este problema das pilhas já vem há muitos anos atrás. Foi só sem isso, na altura? Não podia. Não, é assim, ainda deu para gravar algumas coisas, porque depois eu lá me arranjaram umas pilhas e aquilo lá deu para. Lá deu para remediar. Mas pronto, então gravei, ou seja, desde 2001. Há sempre registros, não é? Eu se quisesse podia traçar um percurso da minha vida, e eu tenho mesmo muita pena de uma coisa, essa cassete. Não se perdeu nas gravações, mas perdeu-se sim a própria cassete, o próprio físico perdeu-se. Foi uma gravação, uma cassete com várias gravações, aliás, em que eu tinha 4 anos. Várias. Uma cassete para aí com uma hora de gravações minhas e da minha irmã. O meu irmão também estava em algumas. E é uma coisa que eu tenho tanta pena. Olha, sabes aquela música que quero ir? À discoteca, nananana. Lembras-te disso? Sim. Essa música, olha, estava tocada, estava com esse órgão, tinha os sons do órgão. E na altura, sabes o som dos pratos? Mas na altura era. Era o som do prato, pronto. E era assim, aquilo tinha. Era um órgão muito antigo, era um órgão dos anos 80, mas era um órgão baratinho, mas era um órgão, pronto. E era aquilo, era. 89, 90, eu tinha, como digo, eu tinha 4 anos, já era 90. E havia, lembro de uma coisa particularmente, que era a minha mãe a cantar upa lá lá, aliás, primeiro era eu, upa lá lá, ah, isto custa tanto, Giza, que eu chamo a minha irmã de Giza, canta a música, e ela a cantar, upa lá, essa não sei o que me deixa, essa tieta me deixa louco. E porque aquilo eram várias gravações, eu não teria 4 anos em todas. Nós é que pegamos numa cassete que era só para gravarmos coisas. Depois a minha irmã, depois eu dizer, ah, eu quero gravar. E a minha irmã, já estás a gravar, mas eu quero gravar, mas quero ouvir. Mas queres ouvir o que é meu? A irmã já tinha 9 anos, não é? Queres ouvir o que é meu? Sabes, estou a som de retorno, não é? Eu já na altura tinha pinta de técnico de som. É de uma categoria. Essa parte do som de retorno. Tu és que nasces, cara. É de uma categoria. E eu não disse som de retorno na altura, mas. Ai, tal, quero gravar, mas quero ouvir. Estás a gravar. E eu a cantar, estilo, está bem. Muito bem. Pronto, e depois deste momento em que fiz esta. Pronto, resultado, isto tudo para dizer que esta música marcou a minha vida. E vamos aqui ouvir uma versão que espero também que marque a minha vida, que é a versão de Wendy Carlos, 1969, da March from Clockwork, aliás, From a Clockwork Orange. Acho que era 71, mas já não tenho certeza. Pode estar correto e eu incorreto. Ou talvez seja, eu já não sei de que álbum é que retirei esta música. 72, não é? Sim, ou não, 71 não, ou de 72 ou de 69. Então, foi 72 que eu vi. Pronto, então é isso. Porque ele gravou 3 discos. E portanto eu não sabia, já não sei de que retirei, mas tu foi desses. Bom, só para informar que se tivéssemos aqui recordações do último ano, isto tinha sido a maior intervenção de sempre, vamos a 23 minutos e meio. Ora bem, mas em relação a coisas longas vamos falar a seguir. Canção número 5, intérprete. Wendy Carlos. Título. A March from a Clockwork Orange. Orquestração. Wendy Carlos. Thank you. E para não variar nesta emissão, 99 escolhes, escolho eu, o momento de levar na força. O que é que tu disseste a semana passada em relação à emissão 99? Que ia escolher músicas só de que ano? Na, na, na, na. Olha o cheiro que a rosa tem. Pois era. Ainda vais a tempo. Pois vou. Hoje o momento. Escolha 101. É, do ano 2101. Ou do ano 1101? Acho que não arranjo composições dessa altura, mas posso investigar. Ah, ah, ah. Ai, tu és tão burro. Bem, já que não há músicas de 1999, que não é burro, tínhamos comentado aqui na emissão número 98, para a semana, a emissão número 100. Aham. Segue-se uma música que vai fazer história na rádio Antena Web. Web, web, web, web, web. Se na minha primeira, se na minha segunda escolha, Unforgettable, de Nat King Cole, datada de 1951, eu tinha vários motivos para escolher uma música com um título, como terão compreendido. Também compreendestes, Carlos? Compreendi. Se na primeira escolha minha, hoje, que teve o título Meninos, o Ambo, de Paulo de Carvalho, eu tinha três motivos principais para escolher, tal como terão compreendido. Compreendeste, Carlos? Compreendi, sim, senhora. A minha terceira e última escolha deste sábado, 13 de outubro, e antes de continuarmos, vamos abrir aqui um parênteses para fechar daqui a poucos segundos, que é a mãe do meu primo de Londres. Londres! Londres! Londres! Faz anos hoje. Parabéns a você. É o melhor, malhão. Fechado que está o parênteses. Vamos continuar sobre os três motivos que me levaram a escolher a próxima melodia. Ia. É graças a um programa de rádio e televisão de Portugal, e creio não estar a cometer qualquer falha de memória, foi graças a um programa que eu passei a conhecer a próxima canção. Não. Porque era a melodia do genérico, o tema inicial, de uma série. Série essa que reportava ao século XIX e que me levou a pensar, ainda na noite passada, há duas noites, para os amigos ouvintes, para quem estiver a ouvir no sábado, o meu gosto especial por espaços televisivos que não têm a ver com o presente. Já reparaste, Carlos Bonaparte? É verdade. Por que será? Por que será? Porque sobre o presente não há necessidade de espaços televisivos, é só a vida real, não é? Há os noticiários, tirando isso. Falámos ainda há duas emissões da Gabriela. E na semana passada fiz uma alusão aos colhões da Gabriela. Não é que a Gabriela tenha... Bom. mas faz lembrar séries sobre outros tempos. E, por exemplo, não é essa série que me estou a referir, mas se há programa, se há personalidade histórica a seguir a Fernando Pessoa, que eu quase idolatro no século XX, em Portugal, foi o Senhor Alves dos Reis. Que deu origem também a uma série da RTP, se bem que lembras. Não o senhor, mas não é do senhor Artur Virgílio Alves, sim, eu sei o nome dele. Por acaso acho que falta alguma coisa. Mas sei que é Artur Virgílio Alves dos Reis. Não é sobre ele que iremos falar, que me estou a referir, mas sim da Ferreirinha. Lembra-se da Ferreirinha? Lembro. Que está agora a repor pela 19ª vez na RTP Memória. Começou na semana passada, por isso, caso ainda não tenhas, caso as pessoas nunca tenham visto aquilo, façam o favor de meter, ver a senhora Lídia Franco a brilhar como Ferreirinha. E pessoas como o Reis e a Catarina Furtado também a fazer a Camilo Caixão Branco e a Ana Plácido. Eu bem parecia que tinha visto a Catarina Furtado lá nessa série. Visto. Estou a sério, porque eu lembro quando ela foi para a Fogueira. Era a mulher do... Isso era no processo do Gustavo. É, mas... é igualzinho! Mas é igualzinho! Você é Stavros, Ferreirinha, é toda a mesma coisa. Vai, Marquês Pombal, para o Camilo Castelo Branco, é ali só 100 e tal anos de diferença. É tudo a mesma coisa. Bem, continuando, depois mais um momento de jumentice, que chatice, o tempo do programa que se lixe, do Carlos Bona partisse. Sabes, no outro dia vi um filme com o meu pai, em que uma de, a casa principal onde eles entravam era La Maison Bonaparte. Aham. Fino como a La minha casa, la minha casa, que eu para a gravação. É, tá bem, está. O primeiro motivo é esse, faz-me reportar as séries históricas e em só aquela. Não sei, já uma vez a conversa a Ferreirinha, só aquela entrada poderosa. Tinha. E depois ouvia seis. Mais tarde, eu vim a compreender que durante os episódios ouvia seis certos da mesma música que aparecia no início de cada episódio. Segundo motivo e principal. Aproveitei a próxima de um dia para fazer um poema sobre o aniversário do meu pai, quando ele fez 50 anos. Não sei porque as pessoas riram-se quando eu apresentei no Storyteller, não tinha piada nenhuma. Eu só dizia, é o gordo, é o bigodes, ou te calas, ou te vais retratar da careca aumentar. O terceiro motivo surgiu há poucos dias. É impressionante a memória da minha cara amiga, uma das pessoas mais caras, mas das melhores pessoas que eu conheço, uma pessoa muito firme e muito mais nova das azeites. Quando, ao referir, mostrei-lhe esta música, já não sei em que contexto, mas ela disse logo que era em ré menor. E eu, mas como é que tu sabes que é em ré menor? Porque tu disseste no Storyteller. E eu, fogo, eu disse isso há quase 2 anos, ocupou 2 segundos de 1 hora e 40, lá quanto é que foi... E tu lembras-te de eu ter dito que era em ré menor? Aí perdi tudo. Não, lembro. Então está bem. E eu é que tenho boa memória para datas e para menores e tal. Na semana passada a outra disse isso. Bem. Portanto, senhoras e senhores, meninos e meninas, palhaços e palhaças, eu referi no início desta sexta e última intervenção da emissão 99 de Escolhos que Escolho Eu que esta música ia fazer história. E vai. Vai. Não pelos motivos que acabei de explicar, mas sim por 2 razões diretamente, intrinsecamente ligadas à melodia em si. Número 1. É a música mais longa que vamos escutar aqui, até agora, na história dos Shows Tuas, escolho eu. Eu iria apresentar uma versão curta que nem chegava a 3 minutos, que foi a mesma que apresentei no Storyteller, que serviu para fazer o Requiem em Pai Maior. Nome que inventei na altura, mas que o nosso amigo Ricardo gostou, pronto, e ficou o Requiem em Pai Maior. Não é preciso também? Lembro. Eu ia apresentar uma versão de perto de 3 minutos, mas o Carlos disse: não, mete a música toda. Foi ou não foi? Foi. Deu uma ordem e eu obedeço. Esta semana não há semana minutos, a gente pode esticar. O programa estica para aí. Mais um bocadinho. Portanto, a próxima música diz já que vai ter pouco mais de 11 minutos e 8, 11 minutos e 8 segundos, se não me engano. Primeiro motivo é ser a música mais longa, duração maior. O segundo, creio não estar a dizer a geneira no que vou referir-me a seguir, é a melodia mais antiga da história dos Coros que eu escolho eu. É de 1791. Estarei a dizer a geneira, Carlos Borna Parte? Não me parece. Não. Por momentos ia dizer que era, que estava a dizer as geneiras, mas não. Como é a outra? Não. Eu pensei que estava a pensar em gravação, não estava a pensar... Pois, não, mas é isso, faz sentido. É mais antiga. Eu acho que a música mais antiga até tinha sido a Battle Regiment of New York March, em 1905. Dois. Dois? Portanto, vamos recuar mais. Pela primeira vez, vamos até um século que não foi o 20, ou 21. É verdade. Nos finais do século XVIII, composto em Viena, capital da Áustria. O quê? Eu tenho que recuperar isso. Pois. Não, uma música do Charles Dolmain, que aliás foi a mais antiga que a gente, ouviu aqui, tirando agora esta. Foi de 1800. Eu acho que a gente já ouviu essa. Não. Charles Dolmain, não? Nunca passou aqui esse nome. Se não lembrava-me de escrever. Composta na capital da Áustria, Viena, acabaste de ter mais uma ideia para uma próxima edição, em 1791, nem ficou terminada quando o compositor morreu, a 5 de dezembro. Que compositor é que falamos? De um senhor, um grande artista, um grande homem chamado Wolfgang Amadeus Mozart. Ainda bem que ficou conhecido por este nome, porque o seu nome de batismo era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Como já referi, morreu a 5 de dezembro de 1791, ano da próxima canção. Nasceu a 27 de janeiro de 1756. E vai... Vamos ouvir uma melodia sua. Não, é novo, 35 anos. Claro que não é cantada nem tocada por ele, mas iremos de seguida escutar a melodia de Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem em Ré menor. Agora me deixa de levantar-se aqui uma questão. Ok. Se esta é ou não a música mais antiga. É que eu não sei de quando é que é a Belle of New York March. Ela foi gravada em 1902. É bem questionado, pensei nisso há pouco. Mas como eu gosto de estar acima de tudo, vou dizer que esta é a música mais antiga. Mas também não vais tirar o prazer de dizer que é a música mais longa. Porque isso é verdade. É verdade. Aliás, a segunda mais longa também é minha. E curiosamente, escutamos aqui na quarta intervenção, que era o Stairway to Heaven. Já passou aqui. Devido à mesma pessoa, até. Com 8 minutos, ou perto disso. E também precisa esta música, porque faz uma grandes músicas. Se não for, diz que sim. Não. Sabes, aos caralhinho, eu às vezes fico contente com a minha cabeça. Afinal, lembras-te que eu na semana passada disse que não tinha trazido o papel, não tinha anotado muita coisa? Uhum. Mas depois cheguei a casa e vi e só me esqueci do que estava lá, eu disse tudo, só me esqueci de uma coisa que estava lá escrita, mas eu agora olho para aquilo e não sei o que é que ele quer dizer. Por isso, não perdi nada. Já não me lembro o que é que... Já não me lembro o que é que significado tinha quando eu escrevi aqueles pormenores. Uhum. Nesta emissão 99, que teve como canção número 1 intérprete Carlos Macedo, título Gostei de Ti. A canção número 2 intérprete Paula da Carvalho, título Menino João Ambo. Canção número 13, intérprete José Malhoa, título Te Chamo. Seguiu-se o intervalo e depois sou eu que falo. E depois vim o intervalo. Canção número 4. Nat King Cole, Unforgettable. Canção número 5, vem de Carlos com Mars from a Clockwork Orange. E depois da laranja vamos até 1791. Não me canso de repetir. A música mais antiga. Ega. E a música mais longa da história dos Códigos Obscuros. Estamos sempre em momentos históricos. Olha, na semana passada tivemos a intervenção mais longa da coisa. Vai, 48 minutos. Eu faço uma avaliação mais larga, uma música de 1101. Está bem, não é para a semana daqueles mais. Vamos até, dá mais tempo e tudo. Vamos viajar até 1791, ano do falecimento e de uma das grandes obras musicais, composições astronómicas de Wolfgang, não, de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, o austríaco. Vamos ouvir aqui uma melodia da Áustria. Para a semana teremos uma emissão especial, mais uma vez, isto é sempre a dar. Essas são emissões especiais, na emissão número 100, de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Sabes que o mês de outubro do Quatro, esta música é dedicada a todo um dia. Porque no dia 5 de outubro foi os 62 anos de implementação da República, ir ao Jumar para a cabeça. Mas no dia 5 de outubro também fez 50 anos que os Beatles lançaram o primeiro single. Duas emissões, cada uma com uma coletânea dedicada aos Beatles por terem feito 50 anos. E ainda no dia 5 de outubro fez 40 ou 50 também do primeiro filme do Missão Impossível. Então vamos ouvir as 10 mais no dia 26, as 10 músicas mais marcantes das séries de Mission Impossible, James Bond, 007. É bem. Lá se não está tudo sincronizado. Mês de outubro, dedicado às efemérides, vamos embora da espera de aos caralhinho. Estava aqui a pensar, será que já havia assim compositores em 1901? Já vi, não já. E se tu pensarás daqui a duas semanas, vai a pensando nas respostas que vais dar na próxima semana, que eu não me quero rir com o que é que tu vais escolher com as músicas que eu te apresentei. Ainda nem estou escuso de perguntar sonhas, porque já sei que ainda não viste as músicas. Não, mas músicas que inclusive eu escolhi no dia 1 de maio, enquanto toda a gente estava no Pingo Doce, no Galão Azedo, a fazer compras com os 50%, eu estive a mandar escolhas. Pois. Para 4 emissões, e uma delas era para a emissão número 6. Eu já te contei a anedota sobre o Pingo Doce? Não. Mas eu contei em off, porque é assim um bocadinho para a porca. Já agora, sabes qual é que é a comida preferida do locutor de rádio? Não é o rimatismo. Não. Então? É o estrogonofe. Estrogonofe. Tal como de outra vez, na edição eu depois meto aqui uns sorrisos, umas gargalhadas. A parte do stroke, pronto. Enfim, a parte do on-off. Ai, ai. Faz-me aquela gente triste que não tem. Ainda ontem li um. Hoje há muitos jogos. Ontem. Muitos jogos de seleção de futebol na Europa. Um deles, o primeiro deles até, é o Rússia-Portugal, logo às 4 da tarde. Porque quem já ouviu já sabe quanto é que ficou. Perdemos, não foi? Foi? Foi. Ah, foi. Perdemos 1-0. Olha, isso é verdade. Um deles é o Inglaterra-San Marino. E um jogador San Marino disse assim: um bom resultado para nós. Se perdemos só por 4-0, até começa a dançar. Que bom. Vamos embora. Esta foi a emissão 99, muito bonita, com 6 melodias particularmente. E estou a dizer particularmente porque as sílabas particular já foram ditas para aí 10 vezes com o Carlos Bonaparte, só na 5ª intervenção. 6 melodias muito bonitas, muito belas. Podem fechar já o Mida Player lá ao que tiverem, porque a próxima música tem 11 minutos e 8 segundos. Porque o Carlos mandou, que eu ia apresentar. Não, mas por acaso vale a pena. Tem aquela pujança. E acaba com... Amém! Não. Tens visto? Tens visto Dragon Ball? Ah, não, mas que agora em japonês. Ah, quarto motivo. Lembrei-me agora. Já iniciei uma emissão famosa de 26 de outubro de 2010 com uma coisa assim... Escolhes tu, ou escolho eu. Vai começar... Vai agora arrancar um programa espetacular. E depois, mais à frente, quando sou com o irmão do Oscar Henning, fazia anos. Temos que dar os parabéns ao teu irmão. Temos que dar. Eu lembro-me disso. Foi no estúdio 2 do Oscar Henning. Olha, provavelmente vamos voltar agora no dia 26 de outubro. É sexta. Não, se calhar não. Mas se calhar assim. Não, mas no sábado vou achar outra vez com o outro. Não sei. Vamos embora, Oscar Henning. Já te disse para despedir-se à meia hora. Então vamos embora. A gente vai encontrar-se no próximo sábado. Está bem? Dia 27. Não. A dia... 27. Hoje é 13. Dia 20. Tu queres já passar para a emissão 101? Já vi. Tu é que falaste no dia 26. Atraspalhaste-me. Pois foi, deve ter sido. Atraspalhaste-me porque eu... Andas-me aqui a atraspalhar. Sei, sei. Atraspalhaste-me, então pronto. Então. É. Não é a traspalhaste-me, é a traspalhaste-me. Vou fazer uma atualização de histórico indireto, já estou a meter. Sim. Sim, senhor. Mete lá. E então, é dia 20, a gente está aqui de volta, não é? É mais uma edição dos Carlos Escorveu. Não é mais uma, é a edição número 100. Número 100. Número 100, é? Vamos dizer. Vamos dizer, 100 escolhes tu, 100 escolhes eu. Não, 100 escolhes tu, escolho eu. Já viste o tempo que tu perdes em coisas que não... Já tinhas pedido. Já me foi embora. Estás a ouvir a minha voz? Estou ansioso por contar aquela... Eu sinto aqui para o off, que é para te contar aquela de Pingo Doce. Mas troca no off, sim. Mas posso só contar uma? Que conta lá. Era uma vez um homem que bebia tanta Coca-Cola, Quando ia à casa de banho, lá fazia as necessidades fisiológicas dele, não é? As líquidas, que ele fazia... Era isso. Gargalhada! Ah, conta do Pingo Doce também. Era uma vez uma senhora, não é? Ela comia tanto açúcar, que ela, quando ela ia à casa de mãe, fazia Pingo Doce. Ai, Pronto, foi um momento assim deprimente. Gargalhada, gargalhada, vai-te embora! Já agora, espero que o ser do Sandro Soares não me leve a mal o chamado trocadalho, porque, pronto, quer dizer, não está nada a ver, não está nada a ver com a coisa dele, só que essa piada, o Pingo Luz, ocorreu-me, não é? Ocorreu-me. Queres que eu coloque no título Requiem em Ré menor ou só Requiem? Requiem em Ré menor, no mesmo jeito. Mas porquê no título? No título, no histórico, no documento. Ah, mas a Requiem, Requiem em Ré menor. Já meti, está a atualizar, vai passar para a tua pasta. Em homenagem também. Vamos embora ou o quê? À pessoa que sabia que era em Ré menor. Não, já viste, sem querer, em duas intervenções seguidas em músicas minhas, acabei de falar duas colegas de turma. Porque será? Repara bem, trocadilho. Porque será? Vamos embora. Vamos então embora. Também. Até para a semana, fiquem bem, divirtam-se muito. Coisa. Ainda bem que hoje ouvimos só músicas de 1999. Sim. Pronto, 1791, até logo.